A caminhada longa é um teste, eu sei. Está no livro que Deus fez. Para sempre, sempre devo crer. Jesus é luz. Ele é a voz que diz que não estou só. Já que se dispôs morrer por mim, vou dizer que tu está em mim. Vou dizer que o mal não vence o bem, e Deus não quer dotes. Todo homem bom é lindo por ser bom. Então coloque um brilhar que em seus olhos se desfez. Basta aceitar a luz que te invade, que está dentro de você. Te refez. Então seja forte em mim. Eu sou Cristo e a minha riqueza é você. Sofri naquela cruz por te amar. Chorei suas lágrimas. Sou a luz da vida, sou Jesus, e vim pra te salvar. Seja um homem bom, salvo por ser bom. Se alguém mais uma vez te fez chorar um mar de lágrimas, essa noite eu estou aqui. Permita-me tocar em teu coração pra não chorar em vão. Seus olhos se desfez. Basta aceitar a luz que te invade, que está dentro de você. Recoloque um brilhar. Jesus Cristo te refez. Então seja parte em mim. Eu sou Cristo e a minha riqueza é você. Uma luz sempre esteve acesa dentro dos nossos corações. Por vários dias e noites pecantes, sofremos o bastante por nossas próprias ações. Mas ele estava ali te iluminando nas trevas, cegando o inimigo. Ele fez seu resgate, salvou sua alma, livrou-o da bala e de um tiro perdido. É o amigo, o herói, é do bem, que sempre manteve sua vela acesa e ainda te mantém em pé enquanto houver, tiver fé. Ele foi, é e será com certeza o caminho, a verdade e a vida eterna. Abra seus braços, supere o cansaço, dê um segundo passo que um abraço te espera. Você sabe o que eu digo? Não? Então ora, a oração te mostra o além. Se algo te cerca, ora com fé, clama por Deus que Cristo vem. É. Ele faz, acontece, aniquila, e o que parecia um problema impossível pra Cristo não é. Só depende de nós sentir seu amor, se pôr na tua presença e aumentar nossa fé em Cristo, acendendo sua luz. Já que se dispôs morrer por mim, vou dizer que tu está em mim. Vou dizer que o mal não vence o bem, e Deus não quer dotes. Todo homem bom é lindo por ser bom. Então coloque um brilhar que em seus olhos se desfez. Basta aceitar a luz que te invade, que está dentro de você. Eu sou Cristo e a minha riqueza é você. Uma luz. Dias e noites pecando, cegando o inimigo. Salvou sua alma de um tiro perdido. Sempre manteve sua vela acesa. Foi, é e será vida eterna. Supere o cansaço, dê um segundo passo. Você sabe o que eu digo? Da oração te mostra o além. Ora com fé, bem. Do que parecia um problema impossível, só depende de nós, seu amor. É Cristo, aumentar nossa fé.